coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Os braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o nome de Senhor. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, bom sábado. É um prazer muito grande voltar aqui à Igreja Central de Piracicaba, muito bem recebido pelo pastor Reginaldo, um grande amigo há algum tempo, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no NASP, quando ele estava dirigindo a semana de oração, e me colocaram ali no primeiro e segundo grau, né? E aí juntos nós estivemos alguns dias. Trabalhou muito tempo no sul do país, um homem de grande experiência na nossa igreja. É um privilégio estar contigo, com a tua família e também com a tua igreja. É, acima de tudo, a palavra de Deus. Portanto, eu queria que você lembrasse disso. Todas as vezes que você abre o livro sagrado, você está dando condições. Escute bem. Você está dando condições para que o Espírito Santo de Deus trabalhe ao seu coração e na sua mente. Portanto, traga a sua Bíblia, não tenha vergonha. Quando um pastor, um pregador, um amigo teu diga, esteja com a Bíblia, não é porque ele quer o teu mal, porque desenvolver uma pressão psicológica em você, nada disso. O objetivo é somente lembrar para você a importância de termos a Bíblia aberta, principalmente nos dias que estamos vivendo. Vocês sabem que em Hebreus, no capítulo 10, diz a palavra de que nos últimos dias nós deveríamos estar mais juntos como igreja do que estivemos no passado. Nós estamos nos últimos dias. Os sinais apresentam esta realidade. Portanto, vamos estar juntos, não apenas nesta semana, mas até o dia que veremos Jesus voltando em glória e majestade. Eu quero estar pronto, juntamente com a minha esposa e a minha família. Você também não quer, mais uma vez, renovar o seu desafio de assim prosseguir na jornada rumo ao céu? Que o Senhor esteja com você. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Grandioso Deus, Criador do céu e da terra, nosso amigo, nosso Salvador, que está presente através do Espírito Santo, nós queremos te louvar pela liberdade religiosa que ainda temos, pela oportunidade de abrirmos o teu livro sagrado, pela oportunidade de cantarmos louvores ao teu nome, pela oportunidade de orarmos, suplicarmos e sabermos que tu és o nosso Deus e ouve a oração dos sinceros. Senhor Deus, começamos agora mais uma semana. O Senhor precisa, e eu lhe peço por favor, que seja o dirigente desta semana. Que todas as palavras, que todas as músicas, que todos os momentos de apelo, de convite e decisão, sejam inteiramente dirigidos pelo teu poder. Nós nos rendemos, nós nos colocamos em tuas mãos e fazemos um compromisso contigo nesta manhã. Estaremos aqui todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela impressiona. Cada pessoa tem a sua experiência, eu tenho a minha, e gostaria de passar durante a semana alguns momentos desta experiência. Ao você abrir a Bíblia em Gênesis, eu convido você a fazê-lo nesse momento, você vai encontrar muitas histórias impressionantes e interessantes. Uma delas, você pode observar no capítulo 37. Aqui, no capítulo 37, fala sobre os sonhos de José. Eu não vou falar sobre José hoje, mas eu preciso dar uma introdução à mensagem escolhida para esta manhã, usando a pessoa de José. Vocês sabem que ele era filho de Jacó, tinha vários irmãos. Infelizmente, Jacó, como vários homens, ou outros homens daquela época, cometeram erros de terem várias mulheres. Deus nunca teve esse plano. Deus nunca teve esse plano. Mas isso causou alguns problemas, porque dentro daquela família haviam vários filhos, vários irmãos da parte de várias mães. E havia um, ou melhor, dois em especial, José e Benjamim, que eram tratados de uma forma diferenciada. Como vocês já sabem, José, por exemplo, ganhou uma túnica. Isso provocou ciúme, provocou inveja. Isso não devemos fazer, devemos tratar os filhos reconhecendo que cada um tem o seu temperamento, a sua característica, mas devemos tratá-los todos com justiça igual. Irmãos e amigos, o tempo foi passando e a ira daqueles irmãos em relação a José estava aumentando. E um dia, eles estavam cuidando do rebanho e não voltavam mais para casa. E o pai procurou José e disse assim: José, eu tenho uma missão para você. Pois não, pai, o que o senhor quer? Eu quero que você vá até onde os teus irmãos estão, porque eu estou preocupado com eles. José poderia argumentar ou questionar o seu pai, dizendo assim: pai, o senhor me perdoe, eu sempre lhe obedeci, mas hoje eu não vou aceitar o seu convite ou a sua ordem. Por quê, filho? Ele poderia perguntar. Sabe por quê, pai? Porque o senhor tem muitas atividades e não está observando o rosto, a fisionomia, as atitudes, as palavras, as reações dos outros filhos que o senhor tem. Mas ele não fez isso. Ele caminhou, conforme alguns historiadores dizem, mais de 100 quilômetros. Não sei quanto tempo ele demorou. Eu sei que, num ritmo normal, você anda em uma hora aproximadamente. Tem gente que anda um pouquinho mais, um pouco menos, mas na média, 4 quilômetros. Então você faz a conta aí, quanto tempo ele demorou. E quando ele chegou no lugar, ele não viu os seus irmãos, porque os seus irmãos já tinham saído daquele lugar e ido para um outro lugar. E ele poderia ter descansado e voltado e dito ao seu pai: pai, eu fiz o que o senhor me mandou, mas não me encontrei. Com certeza os seus pais iam dar um elogio, iriam dizer mais ou menos o seguinte: filho, parabéns, você cumpriu a sua missão, não encontrou, não é culpa sua, pode voltar para as suas atividades. Mas ele não fez isso. Ele começou a andar para um lado e para o outro, procurando criar uma alternativa para ir encontrar os seus irmãos. Mas como? Até que um dia, ou até que uma hora, uma pessoa se aproximou e disse assim: você parece que está perdido. Não, não estou perdido, mas estou procurando meus irmãos. Como são os seus irmãos? Ele deu as características e ele, aquele senhor respondeu: olha, eu não tenho certeza, mas eu creio que se você for por esse caminho, você vai encontrar os seus irmãos pelas características que você apresentou. Ele andou mais 30 quilômetros e ele encontrou com os seus irmãos. Mas antes dele chegar, era por volta ali da hora do almoço, eles estavam debaixo de uma árvore, perto de um poço, tomando uma água fresca, descansando um pouquinho. E alguém reconheceu que era José que estava vindo. E um deles disse assim: vamos acabar com a vida dele. Vamos acabar com a vida dele. O ciúme era tão grande, a inveja era tão grande, que chega nessa situação. E chegou nessa situação no caso deles. Aí levanta o primogênito, que era o líder espiritual, que era o líder administrativo, juntamente com seu pai, e diz o seguinte: não, isso não pode acontecer. Nós temos que criar uma situação para ele aprender uma lição. E colocaram ele então ali dentro do poço, da cisterna. Devem ter falado várias coisas para ele. E então, quando viram a caravana passando e indo em direção ao Egito, a potência mundial daquela época, como se fosse os Estados Unidos hoje, alguém teve uma ideia. Para que matar? Para que castigar? Vamos fazer uma coisa pior, vamos vender. Isso demonstrou uma frieza muito grande, uma indiferença muito grande. Se tem um sentimento que as pessoas não gostam de receber e sentir, é a indiferença, a insensibilidade das pessoas. E ele estava vivendo esta experiência. Quem sabe você também está vivendo esta experiência. E dói, não dói? Lá no fundo do coração. E Deus está dizendo esta manhã para você, e durante toda esta semana, até o dia que ele vai voltar: você pode ter a certeza e a segurança que eu não apenas te amo, não apenas te dei a vida para que você tivesse a esperança, mas eu vou voltar. Portanto, não desanime. Fique firme nos princípios da minha palavra e você será um vencedor. Amém por isso. Gente, que situação complicada, não é? Que situação complicada. Abra a sua Bíblia aí no capítulo 39. Rapidamente, nós vamos trabalhar, depois a gente vai voltar. José assediado pela mulher de Potifar, já está lá no Egito. 40, José interpreta os sonhos dos dois prisioneiros. 41, José interpreta os sonhos de Faraó. 42, os irmãos de José no Egito. 43, de volta ao Egito. 44, a taça de José na bagagem de Benjamim. 45, José revela a verdade. 46, Jacó emigra para o Egito. Para um pouquinho, você está observando que a partir do capítulo 37, praticamente até o capítulo 50 do livro de Gênesis, nós estamos encontrando a história de José, sua família, seu pai e tudo que envolveu essa história. Agora, volta um pouquinho, como é que eu estou voltando aqui? E eu quero fazer uma pergunta que você não vai poder me responder audivelmente. Você não tem condição. E não dá para fazer isso agora. É uma questão ética. Mas por que temos o capítulo 38 aqui? Porque 37, José sendo vendido. 39, José já está no Egito. 38, parece que não tem nem pé nem cabeça esse capítulo. Tem algumas colocações aqui que você pode ler depois, ou já leu no seu ano bíblico, que são extremamente delicadas para se ler audivelmente, como eu já disse. Mas eu parei e pensei, por que essa história aqui? Tem algum objetivo? E eu continuei a ler a Bíblia. E eu descobri algumas pontes. E eu descobri algumas ligações. Que alguns de vocês sabem muito bem. E que nós vamos relembrar esta manhã. Dentre aqueles irmãos, havia um chamado Judá. Judá foi aquele que teve a ideia de vender o seu irmão, chamado José, no capítulo 37. Judá, ele demonstrou que ele era frio, ele era calculista, ele tirava proveito das pessoas, inclusive do seu irmão. Ele era mentiroso, ele era enganador, ciumento. Daqui a pouco vocês vão ver uma outra característica da vida dele, que é extremamente triste, mas aconteceu, infelizmente. Diz a Bíblia no capítulo 38, que por essa época, versículo 1, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. E ali ele se casou com uma mulher. E essa mulher lhe deu 3 filhos. A Bíblia diz quais são os nomes desses 3 filhos. No versículo 3 nós encontramos o primeiro filho chamado Er. No versículo 4 nós encontramos o segundo filho chamado Onã. E no versículo 5 nós encontramos o terceiro filho chamado Selá. E então, algo começou a acontecer. Por quê? Porque Deus não estava se agradando daqueles rapazes. Porque eles estavam profanando o nome de Deus, desonrando o nome de Deus, blasfemando contra o nome de Deus. E Deus não aceitou. Deu várias oportunidades e eles não agarraram essas oportunidades. Eles faziam algumas coisas que eram extremamente abomináveis. Uma delas, por exemplo, era sacrificar os filhos, os bebês, aos deuses que nunca existiram. Isso é um absurdo. Eles aceitavam isso. Entre outras coisas. Eles eram aqueles que gostavam de estar perto dos templos pagãos, os templos dos cananeus. Por quê? Porque ao redor, na região do templo, havia umas mulheres chamadas prostitutas cultuais, que não se vestiam como as prostitutas de hoje. Elas eram extremamente decentes, entre aspas, em relação ao vestimenta. Cobriam o rosto, desde os pés à cabeça, estavam com uma roupa especial. Mas elas se posicionavam num lugar onde os homens que passavam por ali poderiam se envolver com elas fisicamente. E isto era uma bênção, um absurdo. Uma bênção de prosperidade, uma bênção de fertilidade, uma bênção material, uma bênção espiritual. Por incrível que pareça, eles faziam isso. Deus nunca aceitou isso. E Er morreu. O seu irmão, dentro do costume daquela época, não da lei de Deus, mas daquelas tribos naquela época, Onã deveria assumir a responsabilidade da mulher de Er, chamada Tamar, que estava viúva, mas ele não aceitou assumir esse compromisso. Deus, não por esse motivo, mas por outros, não o permitiu viver. E agora, imagina você, pai, numa situação parecida como essa. Alguns criam uma superstição. E quem sabe naqueles dias, alguns comentavam assim, essa mulher pode ter uma influência negativa. Pode ser, não sei, uma bruxa, uma feiticeira. Porque ela casa com um filho, morre. Deveria casar com outro filho, o outro também morre. Alguma coisa está acontecendo com ele, ou com ela. E se nós dermos, alguns diziam para Judá, se nós dermos, o filho mais novo, ele poderá morrer e você vai perder todos os seus lindos e queridos filhos. Então ele chamou aquela mulher que confiava nele, que achava que ele era de crédito ou de credibilidade, e disse assim: eu já sei das leis, eu já sei dos nossos costumes, mas nós vamos fazer o seguinte: ele não vai ser entregue hoje para ser o seu marido, porque ele é muito novo, ele é menino ainda, mas quando ele crescer, eu sou filho de Jacó, eu sou uma pessoa de confiança, pode confiar, pode acreditar, eu entregarei para você como seu marido, como seu esposo, quando ele se tornar adulto. Você confia em mim? Aparentemente, nos primeiros dias, ela descansou, falou, vai dar tudo certo, mas ela descobriu que isto não iria ser cumprido, e ela tentou fazer justiça com as próprias mãos, e também cometeu um erro. E sabe o que ela fez? Depois de algum tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, Judá, irmão de José, perdeu a sua esposa também, e ele estava viúvo. E numa dessas viagens que ele fez com seus servos, ele demonstrou uma outra característica negativa, que era a imoralidade, porque ele passou perto dos templos cananeus, que acreditavam naquelas orgias espirituais que eles diziam, e provocou uma conversa com uma mulher, Judá, esse homem que é tão falado na palavra de Deus. E a mulher, sabe quem era? A sua nora, e ele não sabia, porque ela estava totalmente coberta. Eu não sei como é que ela conversou, como ela falou para enganar o seu sogro, mas eles tiveram uma conversa, e ele disse assim: o que você precisa para que nós possamos ter aqui um envolvimento? Ela disse: eu preciso que você me pague. E deu o valor. E ele disse: mas eu não tenho todo esse valor. Bom, então, nada feito. O que mais você quer? Eu quero que você me dê um cabrito, porque valia muito. Mas eu não tenho condições de te dar um cabrito, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar um cabrito. Agora, nesse momento. Mas depois eu te mando um cabrito, eu tenho vários lá. Não, tem que ser agora. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter segurança. Então vamos fazer o seguinte: você me dá o seu RG e o seu CPF. Alguém pode dizer assim: pastor, não exagere. Não estou querendo exagerar, estou querendo que você pare um pouquinho para pensar. Naquela época não havia o documento do CPF que nós temos aqui, ou do SIC, ou do RG, mas havia algumas coisas que as pessoas levavam que tinham o mesmo significado: o cajado ou o bordão, o selo e o cordão contavam uma origem da família, a descendência da família. E isto era como se fosse um RG, como se fosse um CPF, uma identificação. E sabe o que ele fez? Ele entregou para aquela mulher sem saber que era sua nora. E quando ele entrega, teve o que ele queria, viajou, voltou para casa, mandou um dos servos levar o cabrito, porque ele estava preocupado, porque ele queria o documento de volta. E quando o servo foi levar o tal do cabrito, não tinha nenhuma prostituta cultual lá naquela região, principalmente no local onde ele estava. E ele começou a perguntar para as pessoas que moravam na redondeza: onde é que ficam essas mulheres? E ele procurou, ele conversou e não achou ninguém. E ele voltou com o cabrito. E quando ele volta com o cabrito, sabe o que começa a acontecer com o nosso amigo Judá? Ele começa a ficar desesperado, porque ele fica imaginando: você já imaginou se alguém descobrir que o meu RG e o meu CPF, que é o cordão, o selo, não é? E o cajado, estão com uma prostituta? O que vão dizer de mim? Sabe por que ele estava preocupado? Porque ele era daqueles que levantava, se ele estivesse aqui nessa igreja hoje, ele ia apontar o dedo para você. Ele ia dizer: isso aqui é um terror, isso aqui é uma desgraça. E ele ia com poder, com autoridade, numa posição de líder da família. E agora? Ele poderia ser descoberto. Ele poderia ser desmascarado. Ele não podia viver essa experiência, senão as pessoas iam zombar dele e ele não teria mais crédito. O tempo passou e aquela mulher chamada Tamar ficou grávida, e as notícias chegaram na tenda do líder E a notícia era o seguinte: sua nora, que não tem nenhum homem, porque é viúva, ela está grávida de 3 meses. O que nós vamos fazer agora? Eu imagino ele se levantando, levantando o queixo também, dizendo assim: isso não pode acontecer aqui na nossa família. Isso não pode acontecer na nossa tribo, isso não pode acontecer na nossa igreja, isso não pode acontecer com o nosso povo. Nós temos que acabar com essa história e nós temos que dar uma lição para essas pessoas e nós temos que executar esta mulher. Nós temos que destruir esta mulher. E quando ela recebeu a notícia, sabe o que ela fez? Rapidamente, através de um dos seus servos, mandou o RG e o CPF. E quando esse RG e CPF, que era o bordão, o cordão e o selo, chegaram na presença daquele homem chamado Judá, lá na sua tenda, sabe o que aconteceu? Algo que ninguém imaginava naquela época. E nós vamos ler aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 38, no verso 25 e depois o 26. Eles queriam queimá-la viva, diz o verso 24. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado. E naquele momento ele foi desmascarado. Naquele momento ele foi exposto. E diz a Bíblia no versículo 26, que Judá os reconheceu e disse: esta mulher é mais justa do que eu. Impressionante essa colocação de Judá. Daqui a 2, 3 versículos, acaba o capítulo 38 e já entramos no capítulo 39. E aí novamente vem a pergunta, que eu estou provocando vocês aqui, estou desafiando vocês: por que essa história aqui, que é tão difícil assim até para explicar direito? E aí você vai acompanhando a história do povo de Deus, né? Povo escolhido, separado para uma missão, e eles vão para um lugar, e ali José se torna governador, o homem mais importante depois de Faraó. Esse era José, que recebeu aquele sonho, ou melhor, o faraó recebeu aquele sonho e ele deu a interpretação. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, você já conhece a história. E ele trabalhou bem, porque era dirigido por Deus. O Senhor estava com José, em vários versículos está escrito isso. E aí vieram os 7 anos de miséria, de tristeza, de fome. E lá estava José comandando toda a situação. E numa dessas vezes, lá vão os irmãos de José. Lá vão os irmãos de José. E eles vão se alimentando, e um dia José, que poderia, porque tinha esse poder para se vingar, ele não tinha esse espírito, como muitos de nós temos, ele não tinha esse espírito, mas ele queria fazer alguns testes, ele queria descobrir como é que estavam tratando o seu irmão mais novo, chamado Benjamim, da parte da mesma mãe. E ele começou a fazer alguns testes, e teve um momento que ele deu um jantar para eles, ele jogou verde, como alguns dizem, né? Jogou verde. E aí o que aconteceu? Eles caíram na conversa de José, não reconheceram José. José várias vezes teve vontade de abrir o seu coração, porque ele não aguentava mais, mas ele precisava fazer um teste. E ele começou a descobrir que os seus irmãos não eram como no passado, eles eram diferentes, estavam sendo, demonstrando mais maturidade, mais espiritualidade. E um dia ele criou uma situação, e nessa situação ele trouxe de volta os irmãos e disse assim: como é que vocês podem fazer isso comigo? Eu abri a minha casa, fiz tudo para vocês e vocês me desonraram. Vocês devem ser espiões, vocês devem ter algum outro objetivo, vocês não podem apenas vir aqui para pegar comida ou alimento. E todos levantavam e diziam assim: não, nós não fizemos, nós somos filhos de Jacó, nós somos hebreus, por favor, não entenda errado. Bom, se vocês são sinceros mesmo, vocês têm que provar. Mas como é que nós vamos provar? Um de vocês vai ficar preso aqui. Outro dia vocês me contaram que tem um irmão, que é o caçula, chamado Benjamim, não é? É, então, vocês tragam um irmão mais novo aqui. E aí eu vou ver que vocês são sinceros. E aí eu vou entregar de volta o irmão que está preso. Que dor, que sofrimento. E ele ouvindo tudo. Inclusive um deles disse assim: é, nós estamos pagando aquilo que fizemos com José. E José estava na frente. O que nós vamos falar para o nosso pai? Voltando agora para Canaã. O que nós vamos falar? Não está escrito na Bíblia. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar numa certa lógica, hoje algumas pessoas saem do país e vão para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para outros lugares aí, para fazer o quê? Tem um sonho na vida, não tem? Quem sabe conseguir um dinheiro para construir uma casa aqui, ou ter uma vida melhor, não é assim? Esse é o objetivo principal. Tem outros também, mas esse é o objetivo principal. Se naquela época o Egito era a potência mundial, e ali onde as coisas aconteciam, e ali onde tinha o alimento, eles poderiam ter pensado o seguinte, vamos criar uma argumentação, uma justificativa para o nosso pai enquanto a gente prepara uma outra resposta. Do tipo assim, olha, o Simeão está preso lá, porque, ou melhor, não está preso, não podiam dizer que estava preso, né? Então, ele está lá no Egito porque ele está trabalhando. Está trabalhando porque quando a gente for de novo e acabar o alimento, nós vamos unir o dinheiro do Senhor com o dinheiro dele, e aí nós poderemos, quem sabe, comprar mais alimento. Poderia ter sido um argumento. O tempo foi passando, e o alimento foi diminuindo. E agora não tinha mais saída, tinham que abrir o assunto. Sabe quem se aproxima? Rubem, o líder espiritual e administrativo, aquele que era o primogênito, e ele diz assim: pai, nós temos um problema, e esse problema só o senhor pode resolver. Que problema é esse, meu filho? Nós não temos condições de comprar alimento no Egito. Mas por que, filho? Nós economizamos, fizemos a nossa poupança, temos o dinheiro. Não, deixa eu contar uma história com maiores detalhes. E ele contou. Sabe o que o pai respondeu? Não sai Benjamim daqui. Pai, o senhor não está pensando nos netos, o senhor não está pensando nos filhos, o senhor não está pensando na família? Para um pouquinho, pai. Usa da coerência, pai. Não, não, ninguém vai sair daqui. Eu já perdi José e não quero perder Benjamim. Pai, vamos fazer um negócio aqui. Eu dou as minhas duas filhas para morrer se eu não trouxer de volta aqui, ó. Combinado? Não. Sabe por quê? Porque ele conhecia Rubem e sabia que Rubem era bom de conversa, mas na prática não vivia o que falava na teoria. E sabe o que aconteceu? E agora nós vamos à Bíblia de novo. Vamos ao capítulo 43 de Gênesis. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Aparece depois de Rubem, que isso se encontra, esse relato que eu mencionei no final do capítulo 42, Judá. Sabe aquele invejoso? Sabe aquele mentiroso? Sabe aquele imoral? Aquele ciumento, aquele frio e calculista, que ninguém gostaria que o seu filho tivesse amizade com ele? Então, esse Judá se apresenta e diz palavras impressionantes que eu vou ler para vocês aqui, que se encontram em Gênesis capítulo 43, versículo 8. Em minha Bíblia eu leio assim: então disse Judá a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente a fim de que tu, nós, nossas crianças, sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo, disse Judá, pessoalmente, pela segurança dele. O pai começou a abrir os olhos, já estava meio velho, falou: o que, que você está falando, Judá? Você não é assim. E ele diz: eu sou assim, eu dou a minha vida, diz a sequência do texto, se acontecer alguma coisa com Benjamim. O quê? Você está dizendo isso? Você não era assim, você era egoísta, você só trabalhava por interesse, agora você está se colocando à disposição para resolver um problema. Isso é sensacional. Você sabe, quando eu li esse texto e eu fiz uma ligação e comecei a fazer uma ponte também com outros textos. Sinceramente, eu me emocionei. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da essência do cristianismo. Porque Jesus, dentro da história, ele não veio da tribo de Benjamim, ele não veio da tribo de José, que foi um exemplo. Ele veio descendente da tribo de quem? De Judá, um homem frio, calculista, imoral, invejoso. E aí alguém pode dizer, então quer dizer que a gente tem que ser imoral, invejoso? Pra... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que a misericórdia de Deus é tão ampla que quando a gente vê essa misericórdia na história de José, ou melhor, de Judá, a gente se emociona. A razão da palavra de Deus nos emociona. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 7, em relação a Jesus, que ele, Jesus, esvaziou-se de si mesmo e fez o quê? E deu a sua vida, se colocou na forma de servo, para que você nesta manhã, no começo desta semana de oração, você saísse daqui como um vitorioso em Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer? Gente, o nosso amigo Jacó permite que Benjamim seja levado. E algumas coisas incríveis você pode observar. Eu vou subir aqui só para folhear a Bíblia. Vai no capítulo 49. Vai no capítulo 49. A Bíblia ela fala por si mesma. Gênesis capítulo 49. Nós vamos encontrar vários versículos aqui. Jacó abençoando seus filhos. Eu não vou ler todos os textos, mas vou ler dois para comparar aqui. Entre Rubem e Judá. Vamos ao versículo 3. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra e superior em poder, turbulento como as águas, não será mais superior. Essa foi a colocação de Jacó para o seu filho. Vai no versículo 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Olha aqui, está escrito. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Versículo 9. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? E agora vem uma profecia da primeira vinda de Jesus Cristo a esta terra, que se encontra no versículo 10, que diz assim: o cetro não se apartará de Judá, e nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Profecia da primeira vinda de Jesus Cristo na vida de Judá. É bom isso aqui ou não é bom? É bom demais. Vocês querem ver uma outra coisa impressionante aqui? Vá ao livro de Números. Vocês vão encontrar outra coisa aqui interessante. Logo nos primeiros versículos, você vai encontrar a organização do povo de Israel, já numa outra época, indo em direção à terra prometida, o tão sonhado lugar, e três tribos, vamos ver se eu pronuncio direito aqui, três tribos iam na frente, três à esquerda, três à direita, três lá atrás, e no meio as pessoas e os objetos do santuário, não é assim? Dentro dessa organização que foi feita. Sabe qual era a primeira tribo que ia na frente? Está escrito aqui na Bíblia, inclusive com um grande número, era a tribo de Judá. Poderia ser por reconhecimento a tribo de José, a tribo de Benjamim ou qualquer outra. Falou, olha, você está sendo um exemplo na consagração. Mas não, Judá foi na frente. Inclusive eles tinham um estandarte, vocês que gostam, como eu, dos desbravadores, né? Cada tribo levantava o seu estandarte. Quando ele chegava no acampamento, diz a Bíblia logo aqui no começo, de que cada um colocava a sua bandeira. Era bem organizado, era bem bonito. Lá estava a tribo de José, ou melhor, de Judá. Vamos ao Novo Testamento. Vamos ao livro de Hebreus. Vamos ao livro de Hebreus. E nós vamos encontrar ali no livro de Hebreus o capítulo 7. E vamos procurar o versículo 14, que diz o seguinte: Hebreus capítulo 7, verso 14. Pois é bem conhecido, em outras versões é assim, é lógico, diz assim: pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de quê? De Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. E como nós já estamos num tempo avançado, vá a Apocalipse. Esse é um livro que todos aqui gostam de estudar. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. E vocês vão observar que esse texto que eu vou ler, de uma forma objetiva e resumida, tem a ver com a tua vida, com a tua vida, com a tua história e com a minha história. Vocês querem ver? Vamos lá no versículo 4. Diz o Senhor, ou diz o apóstolo, eu chorava muito. Por quê? Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. E então, um dos anciãos me disse, não chore. Olha que coisa emocionante aqui, ó. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, tem a ver com Jesus aqui, venceu para abrir o livro e os seus o quê? E quando nós vamos estudar os sete selos, nós sabemos que isso é uma questão simbólica, tem a ver com a história da humanidade ou não tem? E vai chegar até o dia da fundação desta igreja ou não vai chegar? Já chegou, da origem desta igreja, e vai chegar no dia que Jesus vai voltar para nos livrar deste terrível lugar de influência pecaminosa. Vocês viram como tem a ver com a nossa vida essa história? Eu sei que quando eu me assento, e eu estou precisando me assentar para ouvir uma mensagem, sabe o que acontece? Nós que trabalhamos no ministério, nós começamos a tirar algumas aplicações, né, pastor? Daquilo que o pregador está falando. Às vezes não é a mesma coisa que ele está falando, mas a gente começa. Isso depende da pessoa, e cada irmão, cada pregador, cada pastor, cada família tem o seu jeito, tem a sua experiência espiritual. Mas eu gostaria, de uma forma resumida aqui, dar dois pontos essenciais que eu tirei daqui. Duas aplicações. A primeira delas, e ela é muito forte para você nesta manhã, e para mim também, claro. Não importa quão longe você já esteve de Deus, não importa que você entrou aqui neste templo, nesta manhã, cheio de erros e pecados que você cometeu durante essa semana que passou, não importa quão imoral você já foi, não importa quão ciumento, invejoso, frio, calculista, não importa. Sabe o que a Bíblia diz? Deus é fiel e justo para perdoar quantos pecados? Todos os pecados, em nome do Senhor, não em meu nome, não com a minha autoridade, mas a autoridade que vem dos céus, eu digo a você, você pode ser perdoado neste momento. Se Judá foi perdoado, e você vê aí uma valorização na vida desse homem, como é que você não pode ser valorizado? Como é que você não pode ser valorizada? Não importa. É claro que quando aquela mulher pecou e Jesus esteve com ela e escreveu ali na areia, não é isso? Na terra, ele disse, vai e não peques mais. É claro, nós não podemos ficar numa mesmice, não é? Numa rotina de pecado. Não, isso não pode acontecer na vida de um cristão, porque quando eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal e aceito perdoando os meus pecados, o que acontece na minha vida? Eu mudo, há uma transformação, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Deus na minha vida, e isso através da comunhão. Que coisa fantástica. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação. Você pode ter um pecado escondido. E Deus, Ele é amor. E Ele está avisando para você. Fuja desse problema que está destruindo a tua fé. Tem muita gente que não vem na igreja porque se sente pequeno, não é? Se sente fraco. Porque comete tantos erros. E as pessoas não sabem dos seus erros. Na igreja está bem vestido, está bem vestida, como aconteceu com aquela garota, que quem sabe eu já até tenha contado isso para vocês em outras ocasiões, mas vou contar de novo, dentro do contexto. Aquela garota lá em Campos do Jordão, em 1998, quando eu estava dirigindo um congresso de jovens, e eu lembro que no final, era parte da tarde, Eu fiz um convite para nós agradecermos a Deus pela bênção de estarmos juntos como família cristã. E eu não sabia, mas havia uma garota que contou para o seu diretor de jovens, no momento da oração de gratidão, contou exatamente o seguinte: Simval era o nome do diretor, e é o nome até hoje. Eu estou vivendo só de fachada dentro da igreja. As pessoas não sabem realmente quem eu sou. O pastor não sabe. Os meus pais não sabem. Mas Deus sabe. E agora eu estou contando para você. Mas eu quero te agradecer, porque ao vir aqui neste congresso e ao ouvir a palavra de Deus, eu estou me entregando e renovando a minha fé e a minha fidelidade. Você sabia que eram os últimos momentos da sua vida? Faltavam 5 horas para ela morrer. E ela agarrou a última oportunidade que ela tinha. E agarrou bem forte. Porque às 21 horas e 40 minutos, você sabe o que aconteceu. Um ônibus, uma daquelas caravanas voltando para a sua cidade, que era a cidade de São Paulo, capital. O motorista descobriu que estava sem freio, não é assim? Tentou controlar, não conseguiu jogar no barranco, não sei se foi por inexperiência, não sei o que aconteceu lá dentro. E o ônibus tombou e foi em direção ao precipício. E uma árvore com uma raiz antiga e forte segurou o ônibus. 52 pessoas estavam dentro daquele ônibus e 14 pessoas morreram. Uma dessas pessoas era aquela garota. É complicado fazer um convite usando uma ilustração como essa. Eu sei. Mas eu estou descobrindo, no decorrer do tempo do meu trabalho, do meu ministério, que eu, pessoalmente, tá certo? Preciso valorizar cada minuto, cada hora, cada dia, como se fosse o último dia aqui nesta terra, como se fosse o dia da volta de Jesus. Eu não posso brincar. Eu pergunto a você, por que nós estamos vivos ainda? Por que nós estamos aqui ainda nesta terra? Sabe por quê? Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Sabe por que nós ainda estamos nesta terra? Porque tem muita gente que precisa ouvir esta mensagem através de um bom testemunho, não apenas com palavras. Porque se não fosse pela missão dessa igreja, Deus seria injusto. Porque Jesus já poderia ter voltado, isso já foi escrito, inclusive. Mas ele ainda não voltou, porque tem muita gente que ainda não teve a oportunidade de ouvir e tomar uma decisão. Você já teve a oportunidade de ouvir várias vezes sobre essa mensagem. A pergunta é a seguinte: você já tomou a sua sincera decisão? Havia um homem que estava ao lado de Jesus. O nome dele era Pedro, não era assim? E ele se colocava numa posição de destaque, ele sempre puxava a atenção. Teve um dia que Jesus disse assim para ele: Pedro, quando você se converter, aí você vai cuidar das minhas ovelhas. Essa mensagem tem a ver com a minha vida. Não importa quanto tempo eu tenha como ministro do Evangelho, Deus está olhando para o meu coração e para as minhas verdadeiras motivações. E nesse instante, eu quero fazer um convite a você. Esse é o dia, essa é a hora, mediante o poder do Espírito Santo, através do estudo da Bíblia, de você acordar, de cair a ficha e se levantar. Eu estarei cantando uma melodia. Enquanto eu estiver cantando, é uma história de um rapaz, de um jovem, alguns de vocês conhecem, que estava se sentindo distante de Deus, como alguns aqui, tendo provas desta distância. E aí perguntou: será que ele me ama ainda? Será que ele ainda concede a sua graça? E qual não foi a resposta maravilhosa que aquele jovem cristão Deus deu para ele? Ele te ama e vai fazer o impossível para que você esteja para sempre ao seu lado. Enquanto estiver cantando, Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas em nome do Senhor, eu gostaria que você se ajoelhasse onde você estiver. Esse é o momento para você confessar os seus pecados, mas não de uma forma geral agora, ok? Específica. Senhor, meu problema tem a ver com o sexo. Meu problema tem a ver com drogas. Meu problema tem a ver com a infidelidade dos negócios. Meu problema tem a ver com o meu temperamento. Eu não consigo me relacionar bem com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Você sabe, meu problema é o materialismo. Eu não consigo viver sem comprar, sem ter coisas. Eu não sei. Cada um tem a sua vida, a sua experiência. Se você acredita, se você aceita que esta mensagem foi dirigida pelo poder de Deus, em nome de Deus eu te convido a você se humilhar perante o Senhor. Enquanto eu estiver cantando, não se preocupe comigo, se preocupe com a sua vida, com o seu coração. Você não sabe o que eu passei, nem quão longe eu andei. Ele disse quase a chorar. Eu me afastei demais e não posso mais voltar. Sua graça não vai mais me alcançar. Olha, eu só quero saber até onde Ele irá para perdoar-me apesar do que eu sou. Então eu disse: Ele te ama, vai te alcançar. Ele não tem limites para te perdoar. Sua graça é maior do que se pode imaginar. E Ele vai até onde você precisar. Cristo vai te alcançar. Ele é paciente, Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Seu amor é paciente, Ele vai continuar. E fará o impossível pra você. Você pensa não ter nada pra poder oferecer. Mas pra Ele não importa o que passou. Se você quiser saber até onde Ele irá para perdoar você em tudo que errou, então eu digo: Ele te ama, vai te alcançar. Ele não tem limites para te perdoar. Sua graça é maior do que se pode imaginar. E Ele vai até onde você precisar. Cristo alcançar. Então não desista, siga lutando. Ele pode te trazer de volta ao lar. Ele te ama, vai te alcançar. Ele não tem limites para te perdoar. Sua graça é maior do que pode imaginar. E Ele vai até onde você precisar. você precisar, vai até onde você precisar, Cristo vai te alcançar. Vamos orar de joelhos. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu a condição de vida, condição de raciocínio, inteligência, para com sabedoria decidirmos o destino da nossa vida. Nós não estamos aqui para passar um tempo, nós reconhecemos isso, Senhor. Nós estamos aqui para buscar o teu poder e o estímulo necessário para permanecermos em comunhão contigo durante todos os dias, estudando a tua palavra, testemunhando da tua verdade, até o dia que veremos pessoalmente. Nós reconhecemos as nossas limitações. E em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou entre os mortos e hoje intercede pelos nossos pecados, é que nós te suplicamos, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos que durante esta semana possamos tomar decisões que durem até a eternidade. Abençoe o pastor Ronaldo, o pastor Nelson, abençoe a todas as músicas que serão apresentadas aqui, abençoe a cada noite onde os textos serão abertos. Que o teu Espírito conduza o nosso coração e, acima de tudo, a nossa mente. Amém. Em nome de Jesus, amém.